Quando você for dormir, não se esqueça de lembrar tudo que aconteceu da aurora até o luar. Olho de janela, nuvem de algodão, pele de flanela, sopa de vulcão, borda de caneca, bola de papel, ferro na boneca, lágrima de mel. Toda noite lembra o que aconteceu de dia, sonha para o sono vir. Deixa o pensamento ir, sem ter nunca que voltar. Música vermelha, pássaro de flor, chuva sobre a trilha, beijo de vapor, riso no escuro, lua de bebê, voz de trás do muro, medo de morrer. Toda noite cria o que acontecerá de dia.